Boa tarde, ouvintes da Rádio Com e do programa Nós Nos Outros. Está começando mais um programa que é sempre aos sábados, a partir das 18 horas até as 19h30. E esse programa sempre trazendo temas que envolvem não só academia, mas também temas sociais e que tem a ver com o cotidiano nosso, né? E hoje estamos aqui com a Célia Miranda, cabo-verdiana, estudante de doutorado em educação na UFPEL, né, que vai conversar conosco sobre o Dia da Mulher Africana, né. Eu já tinha tratado esse programa com o Rui já há um bom tempo, né. Inclusive, esse não é o primeiro programa que a gente traz esse tema, né, que envolve a questão da África. E então, o telefone nosso está à disposição do ouvinte, 322-1571. E temos também o nosso site da rádio, www.radiocom.org.br, né? E também o Face, o Facebook do programa Nós Nos Outros, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com uma conversa com a Célia Miranda, que vai primeiro se apresentar, né, dizer que cidade, da onde ela, exatamente de onde ela é, de Cabo Verde, né, e falar um pouco da sua história e como é que ela veio parar aqui em Pelotas, né? Boa tarde. Tá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer sempre estar no programa Nós Os Outros, partilhando um pouco do que é a nossa cultura africana e das nossas experiências com os brasileiros. Então, eu vim a Cabo Verde, de Cabo Verde uns 9 anos atrás. E eu sou da ilha de Santiago, mas moro na Ilha do Sol. Então, para quem não conhece, Cabo Verde tem 10 ilhas. Então, a gente fica transitando de uma da outra, dependendo das condições, como se fossem os estados aqui no Brasil. Uhum. E atualmente estou estudando doutorado em educação. Então, trabalho com as questões da aprendizagem, do desenvolvimento do estudante, e as questões, as dificuldades da aprendizagem que os estudantes vêm enfrentando dentro da universidade. Sim. Bom, a gente, depois dessa primeira apresentação, acho que era interessante a gente botar uma música. Ela trouxe algumas músicas de Cabo Verde, de mulheres de Cabo Verde, que a gente vai começar a apresentar. Então, a gente já queria colocar a primeira aí, né? Não sei se quer falar um pouco dessa música e depois a gente volta para continuar a conversa aqui. Então, para abrir, eu quero que vocês apreciem a primeira música, que é da cantora cabo-verdiana Lura. É bastante conhecida tanto pela potência da sua voz como pelos temas que ela vem abrangindo. Escolhi a música que é Mulher de Lida, que fala da questão de como é que a mulher cabo-verdiana se institui no dia a dia na situação cabo-verdiana. Então, retrata de uma mulher que tem dois filhos, não, o marido está viajando, e ela, com a questão do machismo mesmo, de conseguir um emprego, dela se posiciona de frente. Se você quer me enganar, me conte logo, porque eu quero tomar as minhas posições. Então, é uma música muito forte para pensar qual é o posicionamento da mulher, que ela tem que se bater de frente e se impor quando necessário para não perder seus direitos. Então, que aprecie um pouco dessa música. Vamos ouvir. Thank you. Busca vida, dia, busca vida noite. Tendo os boca com i três que pan sustenta. A se tem miranga bundana. Se tem miranga bundana. E mi que Maria lida. Mulher valida, sempre na busca vida. Busca vida, dia, busca vida noite. Tendo os boca com i três que pan sustenta. A se tem miranga bundana. Mia marido va a Lisboa a fanare, che mandano carta nel telegramma a fare dinero, che vai a strada a stafanare in agabri. A su tenti d'anca bungana, su tenti d'anca bungana. Mia marido va a Lisboa a fanare, che mandano carta nel telegramma a fare dinero, che vai a strada a stafanare in agabri. A su tenti d'anca bungana. Corvo da ronde mau sinal, margem página caronca, da marina da chinela caraventa, assim o tendi danca bungana, su tendi danca bungana. Onde mal sinal, margem página caronca, tamarina calcineda caraventa, assim vou ter de danca bungana, su tem de danca bungana, assim vou ter de danca bungana, su tem de danca bungana. Busca vida dia, busca vida noite. Tem nos boca com i três que pan sustenta. Assim o tem de danca bungana. Su tem de danca bungana. Minha marido va a Lisboa a fanar. Dama na carta de telegrama para ir dinheiro. Trabalho estrada está parada e na cabri. Assim o tem de danca bungana. Su tem de danca bungana. Mal sinal, margem página caronca, tambarina calcinera caraventa. Assim o tem de danca bungana, su tem de danca bungana. Assim o tem de danca bungana, su tem de danca bungana. Assim o tem de danca, su tem de danca, su tem de danca bungana. Assim o tem de danca, su tem de danca. Voltando então, depois dessa bela música aí que a gente está com essa cantora, a gente está conhecendo também, porque infelizmente o que chega aqui nosso, para nós, nem sempre, às vezes vem só de países tipo da Europa ou dos Estados Unidos, né, músicos que a gente acaba chegando a partir da indústria cultural. E esses artistas são importantes para a gente conhecer, e com certeza a Rádio Com e o programa também apoia essa iniciativa de trazer artistas que não têm espaço na grande mídia, né? E é isso. Voltando então com a Célia Miranda, cabo-verdiana, estudante doutorado em educação na UFPEL, que está conversando conosco hoje sobre o Dia da Mulher Africana. E agora a gente vai, depois de uma breve apresentação que ela fez, né? Vai nos falar um pouco do Dia da Mulher Africana, né? Gostaria que ela tratasse esse assunto para nós agora, sobre o que é o Dia da Mulher Africana. Bom, então, como coloquei na música para a gente começar a conversa, Então, essa música mostra aí qual posicionamento que as mulheres devem e que ela deveria ter naquela situação, mas dando exemplo de como as mulheres deviam ter essa posição em todas as situações. Então, pensando nisso, o Dia da Mulher Africana surgiu basicamente nesse aspecto. Durante a era do colonialismo, entre 1900 e poucos, por aí, já estava começando uma mobilização muito grande para iniciar a luta contra a independência, né? Então, várias instâncias, vários políticos da época já estavam se mobilizando, não eram políticos, mas eram estudantes que já estavam se mobilizando para tentar tirar aquele colonialismo que estava imperando ainda em pleno século XX. Então, já várias organizações então, começaram fazendo conferências pensando nesse pan-africanismo. Então, unir todo o continente africano para que a luta seja unificada e que as demandas sejam únicas e ganhem maior força. E essa luta começou, do pan-africanismo, começou em dois eixos, que era o pan-africanismo, de unir esse todo do continente africano, ou do socialismo africano. Então, como essas trocas entre os países poderiam se dar para fortalecer os países. E essa luta já começou com as conferências que começou em Paris. Então, os líderes que já estavam se mobilizando em partidos, começaram em Paris em 1919, já começaram essas pequenas organizações. Iam para Paris, Bruxelas, Londres, Nova York, Manchester e Kumasi, em vários diversos países, mobilizando não só os governantes para que exerçam pressão para que os colonizadores deixem o continente, mas também mobilizando os africanos que estavam nessa diáspora espalhados para que se unam para bater de frente com esse colonialismo. Então, unir a África não só com os africanos dentro do continente, mas com os africanos que se espalharam com esse colonialismo. E essas conferências foram se estendendo, e sempre com a mulher, e ainda não exercia esse papel principal. Então, a mulher era mais escanteada. Então, a partir da algumas mobilizações dessas mesmas mulheres começaram a se posicionar. Eu também tenho parte dessa luta. A luta não é só desses homens fazendo conferências, fazendo lutas, primeira, como diz Amílcar Cabral, lutas e armadas com canetas, mas até se mobilizar numa luta armada com armas, com mais de frente, mais sanguenta, a mulher também viu nessa necessidade de dar início a essa luta. Então, se reuniram e se posicionaram frente a esses líderes. Nós também queremos participar da guerra. Então, qual é a nossa frente? O colonialismo não serviu só para os homens, mas as mulheres também. Então, a ideia que se tem é que tipo, o feminismo surge só com os americanos, norte-americanos, com a Europa. Fica nesse feminismo mais escondido do que foi o feminismo na sua essência. Mas as mulheres já tinham essa luta de também se posicionar, defender seus direitos há muito tempo atrás. Então, querendo entrar também na luta, e começaram pela primeira conferência das mulheres, que começou lá na Tanzânia. Então, no 31 de julho de 1962, elas se organizaram na Tanzânia, mas já tinham se organizado em outros continentes, em outros países antes disso. Então, na Tanzânia, reuniram todas essas mulheres que se posicionaram e quiseram entrar na luta, reuniram no país para ter uma luta mais unificada, assim como os homens estavam fazendo. Sim. Então, elas acharam que estava na hora também de elas ter os seus direitos vencidos. Os homens estavam defendendo os direitos deles, de como um país, mas também os direitos masculinos. Mas as mulheres também queriam que essa luta não fosse só deles. Imagina, depois que o colonialismo se liberta, quem fica imperando? Os homens, que vão dizer, nós é que lutamos, então a gente vai manter o poder. E elas acharam que não. Nós também queremos participar da luta, porque a escravidão não foi só para vocês. A escravidão doeu também para as mulheres, então elas queriam também ter os seus posicionamentos e as suas lutas e as reivindicações uhum. e cumpridas. Então, a partir dessa conferência, se delimitou a Organização Pan-Africana das Mulheres, então, que vem atuando até hoje com a pauta de discutir o feminismo em vários problemas e situações, desde a reconstrução da África após o colonialismo, a luta contra a HIV, a questão da educação, que antes o colonialismo não proporcionou educação nem para os homens, pior ainda para as mulheres, que não tinham esse grande acesso à educação. Então, assegurar a paz, a democracia e todas as outras pautas que a gente sabe que as mulheres vêm e necessitando ter esse enfrentamento. Então, a data da Dia da Mulher Africana é reconhecida em 14 países e 8 movimentos de libertação nacional. Então, os próprios movimentos como o MPLA, o PICV e outros que, dos países que estavam lutando para esse anticolonialismo, então reconhecem esse dia, então reconheceram essa atitude das mulheres como uma data importante. Então, a criação desse órgão foi também para formar uma parceria forte na perspectiva de manter uma visão comum baseada no desenvolvimento econômico da África. Então, as mulheres também tinham esse papel no desenvolvimento da África e precisavam atingir uma taxa de crescimento também, não só do crescer as demandas do país em si, mas ter as demandas, crescer as taxas de, que a gente sabe que a mulher é mais violentada, que a mulher não tem direitos à educação, essas taxas educacionais, políticas, então precisavam ser aumentadas. O fórum inicialmente começou como uma conferência das mulheres, então já vinham sendo feitos pequenos fóruns na Moçambique, Angola, na Tanzânia. Quando se juntou esses fóruns, essas pautas também se uniram. A organização também foi criada com o objetivo de discutir como essas mulheres e qual a participação concreta que elas iam ter nessas participações. Então, depois dessa conferência, que foi importante para debater esses assuntos e criar pautas novas, então as mulheres começaram a se inserir também na luta armada. Então, já não é só a reivindicação de problemas sociais das mulheres, mas também, naquele momento, o iminente era a luta armada. Como ia conceder essa luta? Começaram, primeiramente, com a panfletagem, fazer essa propaganda do anticolonialismo, e avançou ainda mais, porque com a conferência, viu a necessidade. A gente não quer também só e distribuir panfletos dizendo e espalhando para os colonos que a gente quer uma independência. Então, viu essa necessidade de elas também irem para a luta. Então, começaram a pedir treinamento nas bases para poder treinar e enfrentar a guerra, caso fosse preciso. Então, foram para as trincheiras, foram e pegaram armas, foram na frente, carregaram balas. Então, tiveram todo esse processo e lutando ao lado dos homens para a luta contra o colonialismo. Então, vê-se na Guiné-Bissau, tem várias fotos que revelam, apesar que não são descritas na literatura, se a gente procurar poucas referências, a gente vai encontrar de como é que foi essa luta, qual é a participação da mulher. Então, não tem muitas referências, mas as fotos revelam esses fatos de ver mulheres e fardadas, armadas e na frente da luta, com as suas marcas, com as suas feridas, com as mutilações da guerra, porque estavam na frente da batalha. Então, não foi só uma participação masculina. Quando eles levantarem a bandeira dizendo somos independentes por causa dos homens, elas também podem levantar a voz e dizer eu também lutei por essa independência. Bom, acho que agora vamos descansar um pouco. Ela também está... estamos com a Célia Miranda, né, cabo-verdiana, estudante de doutorado em educação na UFPEL. E hoje o tema é Dia da Mulher Africana. Tá? Vamos dar um tempo agora para ela ganhar um fôlego e vamos ouvir mais uma música, né? E voltamos em seguida, vamos para os apoiadores depois e voltamos com mais um programa Nós Nos Outros aqui na Rádio Com. Qual é a música, então? Então, escolhi essa segunda música, que é do Princesito, que é cantor cabo-verdiano também, que fala dessa mulher de ilha, que fala dessa luta, dessa participação, não só nas lutas comuns que as mulheres normalmente disputam mundialmente, mas ter outras frentes. Assim como eu falei da questão da luta armada, a mulher também tem outras frentes que precisa lutar. Vamos ouvir. Thank you. 104.5 FM. Mobilização pelas ondas. Rádio Sintonia. Rádio Com 104.5 FM. Notícias, ideias, debates de opiniões, cultura. Rádio Comunidade FM 104.5. Uma nova maneira de comunicar. Um canal comunitário. Lua sangrenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, 10h30 na Rádio Com 104.5 FM. Já era, as mina tão na rua feira. Conexão fechando ideias. É o levante de quem não sou de ser tirada. Hoje sou eu que tô risada. Programa Holofote no Olho. Viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. Comunidade FM 104.5, esse é o programa Nós Nos Outros, programa que é organizado e produzido pelos alunos e professores do curso de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. E hoje estamos aqui com a Célia Miranda, cabo-verdiana, estudante de doutorado em Educação na UFPEL, e que está falando conosco sobre o Dia da Mulher Africana, né? Então, vamos continuar com o tema. Célia, né, tinha parado quando parou ali para falar, conversar um pouco, a gente te parou um pouco para dar um fôlego para ti, né? Eu queria que retomasse então daquela parte ali para a gente continuar. Tá, então retomando, então, dentre todas essas organizações que foram se formando para congregar a luta das mulheres, então é preciso ainda reconhecer que elas foram guerreiras. Elas tiveram essa participação na luta armada e é preciso difundir isso. Então, quando se levanta o nome dos grandes combatentes da liberdade, o nome das grandes pessoas que tiveram influência nessa independência, é preciso também ressaltar o nome de algumas mulheres. Como a Graça Marçal, então, tem várias outras, e o engraçado é que poucas informações a gente se encontra. Como eu disse, as fotos revelam muito mais do que a produção escrita sobre esse tema. Atualmente, a sede da organização vem contando. A Angola tem tido uma participação muito importante nessa organização pan-africana. Então, uma das angolanas foi presidente e tem assumido desde o início essa comissão. E a sede atual hoje da Organização Pan-Africana fica sediada na Angola. Então, e tem tido um papel importante nessa congregar, de juntar as conferências, anotar as lutas e ver os progressos. Não adianta ter uma conferência grande com pautas discutir durante 3-4 dias e não ver essas pautas avançarem. Então, muitas dessas lutas vêm, sim, sendo avançadas. Então, podemos ver hoje o destaque que a mulher vem ganhando na política, né? Em África, sobretudo. A questão política da mulher já é muito valorizada, porque ela tem se infiltrado na política naturalmente. As batalhas continuam sendo difíceis, então é preciso reconhecer que ela ainda tem muitas batalhas, agora não só batalhas físicas, batalhas contra o colonialismo, mas batalhas ideológicas que ela precisa vencer. Então, precisa vencer a questão de se debater, não como mais a mulher das panelas, mas a mulher que também pensa, a mulher que também pode lutar e a mulher que pode criar leis e avançar o país. Então, se antes ela lutou para conquistar essa liberdade, essa independência do colonialismo, ela até agora precisa lutar para vencer essa liberdade dentro da questão do pensamento dela. Uhum. Quem ela está representando? Ela não está representando mais só as mulheres quando ela está participando politicamente, ela está representando o país dela. Então ela precisa ter esse espaço e não ser barrada para poder continuar avançando a sua luta. Dou aqui um exemplo, por exemplo, em Cabo Verde teve uma das mulheres que é apontada como forte politicamente, a Janira Offer Amado. Então ela foi presidente do partido, de um dos partidos principais lá em Cabo Verde, e tentou a sua candidatura como primeira-ministra. Só que ainda foi muito notória a questão do machismo ainda impedir que ela ganhasse. Apesar que tivesse condições, todo mundo reconhecia essas condições, mas o machismo falou mais alto. Então ela não ganhou essas eleições. Veladamente, não, quando discute abertamente a questão política, vão dizer, não, ela é muito competente, não ganhou por outras questões. Mas informalmente, quando a pergunta sobre ela, vão dizer, eu não vou votar em uma mulher. Então se vê claramente que aí teve lutas que precisam ser vencidas. Todos reconhecem ela como uma grande mulher politicamente, mas na hora de votar não dão essa vontade, assim como essas mulheres lá em 62 tiveram essa, reconheciam aquela, a importância, colocaram para distribuir panfletos, que são lutas veladas, digamos assim. Uhum. Mas na hora de entregar uma arma, de ela lutar, e realmente teve aquela barreira inicial. Felizmente foi quebrada e ela pôde participar. Então ainda são essas pequenas coisas que precisam ser vencidas e baradas. Uhum. Agora eu destaco um pouco da qual é a importância que como essas mulheres conquistaram na esfera pública hoje, na atualidade. Então, começo com a Ellen Johnson Sirleaf, que foi presidente da Libéria de 2006 a agora, em janeiro de 2018. Então, foram mais de uma década no poder. Ela foi elegida e foi a primeira mulher eleita para governar um país africano. Então, não mais como primeira-ministra, mas foi a presidenta, né, que teve a Dilma, que infelizmente não conseguiu terminar o seu mandato, mas lá a Ellen conseguiu ter não um mandato, mas mais do que um mandato. Então só agora em janeiro, que numa nova eleição foi substituída pelo seu oponente, mas ela se manteve no poder e liderou com um grande maestria o país. Como eu disse antes, não como uma mulher que lidera coisas banais, mas ela estava representando aí um país. E naquele momento que ele teve no poder, teve competência para poder atuar com o que ela se propôs. Sim. Além disso, tem a Joyce Banda, presidente do Malawi. Então, foi desde 2012 a 2014. Também é um grande destaque. A Lela Gboi, que em 2012 recebeu o Prêmio Nobel da Paz, então foi uma das primeiras também mulheres africanas a receber esse Nobel da Paz, além de outras como a Toako Akarma, que ela é do Iêmen, então recebeu também esse Nobel da Paz, junto com Ellen Johnson, por causa dessa luta de frente, essa serem as primeiras. E só para ressaltar aqui, graças a essa frente que foi lá atrás, nessa conferência no Dia da Mulher Africana, que é comemorado até hoje, elas tiveram esse poder de ascensão. Então, se for verificada a questão da quantidade de mulheres que se tem na política, os países africanos, muito dos países africanos tem esse protagonismo. Em Cabo Verde, mais de 50% do parlamento é composto por mulheres. Ruanda hoje lidera a questão da representatividade feminina no parlamento. Então, 63,8% das mulheres estão na Assembleia. Em Ruanda. Em Ruanda, que é um dos líderes mundiais. Fica disputando e com a Suécia, mas já há anos que vem ultrapassando a Suécia em questão de representatividade. Tem Andorra, que fica entre França e Espanha. Cuba também tem uma grande representatividade, com 48,9%. A Suécia hoje está com 45%. Então tem a África do Sul, tem o Senegal, Seychelles, a Finlândia, Equador, Bélgica, que são países que têm essa grande representatividade. Em outras palavras, são exemplo para todo mundo, né? É, porque é do interesse. Não adianta dizer que tem que ter... Muitos foram por causa de política de cotas que foram discutidas nessas conferências ao longo do tempo. Sim. Como eu disse, para ter essa representatividade estatística também. E só que essa... Não adianta ter cotas para que essas mulheres e para que os partidos tenham essa representatividade se as mulheres não se interessarem por isso. Então foi... E essa uma das lutas que dessas conferências da Dia da Mulher Africana, que é aumentar esse interesse, incentivar que as mulheres também podem participar, que elas podem e ter lutas não só para as mulheres, mas para o país, que politicamente elas estudaram, elas têm competência, então podem estar na frente de um país e governar um estado. Sim. Bom, vamos então para mais uma música que a gente vai ouvir na sequência aí, por favor. Queria que a Célia falasse um pouco sobre essa cantora que vamos ouvir. Então, para tentar entender um pouco dessa qual é o papel dessa mulher, como é que ela se acendeu e politicamente. Então, tem essa música do Romeu de Lourdes, que é, eu acho esse artista bárbaro, que apresenta, que é uma música que se chama Afinação, que é um misto de poema com música, e ela apresenta o que, que é a mulher, o que, que representa essa mulher nos dias de hoje. É um cantor, então, eu falei cantora, né? Então vamos ouvir. Aya, a minha nasce na nhachomo obitaflaruma, mulher de Calverde, filho de bom dia como aqui está, uma e de saudade, casta cero esse converso, lata d'água, catacai. Mulher de poberde, lalugai costa mojado, mídio manteiga, doce, amizade, saqueiro na sabe, mas também na terço, pano marado, lata boi. Mulher de coberde, é bonita acima cusa que chuva tá chovel na rosto. É bonita tico pena chão, é bonita prenha, é bonita prenhada, é bonita parida, que faria que viste basofa peba missa 10:30. Mulher de coberde, é mansa cima pena galinha, horas que correr do mo. Mas também ramanchada que nem malgata verde aqui bonita. Mulher de ilha, rosto na bento, eternidade que te gão conta bu story. Seu e piquinote pan escreve bu nome que foi com o apelido juntado. Agul marta mojabo de riba chan de pechasca. Que tem tempo rei para rincabo de burraiz. Na cabeça trançado, grode tapado, marrado, cobrido com lenço chavilota. No rede brinco sete chave, tono num de cima pé de bambandeiro. Na pé de pescoço cordão de cibite já era um boita que remédio molesta. Na coxa solada tanda ta bique bique, tara cotorno que nem franceja. Cintura dentro cordão de saia gaita gaita. Rascou de funaná, mondão de terreiro, condão de rapazes. Até cava go. E tem um sorriso bonito. E tu cusse assar. Mulher tem coroa, sorte mais grande do mundo, grandeza de tudo, riqueza de tudo. Nos bicos da Helena, mulher. Mulher é amor, chão pronto pra cima. Mulher é chuva e as águas, sombra que sombra mundo inteiro. Mulher é o primeiro caçarome, mulher é candeiro que lhe maturo cutelo. Pere sem bronco barneiro, mulher é mora sono. Eta era luz de cabe, eta era vida. O amorzinho, as mulheres moram, menino. Se vão gorar, é crevo-teu. Se vou gostar, é mesteu. Mas se vou espantar, é catacreu. Ah, ah, mulher. Mulher é demais. Se homem é claro, mulher tá lúmia. Se homem é sucra, mocinhos, mulher é meu. Mulher é doce, cima papai de ventrar. Fora verde dentro do fajaro, a me farto indecusência. Se homem é sábio, mulher é demais. Se homem é claro, mulher tá lúmia. Se homem é sucra, mocinhos, mulher é mel. Mulher é doce, cima mangue, bijagô. Ribalé brindado na altura que madura tá caído e besta de gigue novo na mãe terrucutido. Se homem é parogô, mulher é candia. Se homem é casca, mulher é bianda. Se homem é caminho, mulher sana destino. Ah, ah, mulher. Ah, ah, mulher. Homem sem mulher é sem carne, sem mandioca. Calo peixe sem batata. Papa sem leite. Sima charan cru, torna sem sal. Homem sem mulher, cima vindo sem cuscuz. Fichão sem tocinho. Corpo sem alma. Coração sem sangue. Homem de tarde na peito, mulher. Eta de endereço, cima manteiga na beira lume. Eta fica de entre ganhar o tico quieta, mora menino que dá o drop zoom. Mulher é pinto novo que camisa ferbicheu. É carne manso que camisa duracheu. Danha-me carne, não bebe caldo. Não tá chuposo, não tá lembreiro que a panga perde num tempo. Ah, ah, mulher. Ah, oi, mulher é chancha, marienta, que dá gosto no todo mundo. Amo sim, está vergonhoso, dá por causa, nunca sabe morrer, quem tá flamando. Homem juntado, converso e mulher. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mulher juntado, também converso com outra razão. Se homem sabe, mulher é demais. Se homem é tchô, mulher que tem mirida. Também se homem é quente, mulher tá tocando. Ah, ah, mulher. Ah, ah, mulher. Ah, ah, mulher. Ah, ah, mulher. Ah, ah, mulher. Ah, ah, mulher. Então, voltando aqui com o programa Nós Nos Outros, na Rádio Com 104.5, todos os sábados às 18, às 19h30. E esse programa aqui, hoje, tem uma novidade, estamos ao vivo, né, pelo Facebook da Rádio Com, né, quem estiver ouvindo pode acessar o Facebook e vai ver as nossas imagens aqui. A minha imagem não é muito nada agradável aqui, mas tudo bem, mas tem as meninas aqui, então está tranquilo. E estamos aí então com a Célia Miranda, que está falando sobre o Dia da Mulher Africana, e que vai agora fechar essa... Ela falou um pouco sobre a mulher, sobre a força da mulher, né? E agora ela vai fazer esse fechamento. Depois vamos tocar mais uma música. Tem pouco tempo agora, né? Eu tinha falado para ela 5 minutos, mas eu acho que dá uns 3 minutos o tempo que ela precisar ir. E vamos para mais uma música e intervalo. Sério? Tá. Então, só para fechar o que eu estava falando anteriormente. Então, essas mulheres com figuras notáveis na política. Então, derivado dessa primeira conferência das mulheres africanas que teve lá em Tanzânia, então, e essa organização das pan-africana das mulheres, derivou então esse interesse para as mulheres em também participarem politicamente. Então saiu só da questão da luta armada, mas a querer participar politicamente, então estar na chefia de um grande país. Como citei, teve a presidente Dilma aqui no Brasil, e em os países africanos também tem vários exemplos de mulheres que governaram o país. São Tomé e Príncipe, na Zimbábue, no Moçambique, como vice-presidentes, e até mesmo como presidente, como citei anteriormente. Então, para destacar que se a gente quer manter a luta viva, e quer destacar que a mulher também é importante, ter mais exemplos para citar. Então, mundialmente, a Dilma ficou conhecida como uma mulher que governou um país, mas não é só ela, a gente sabe que não é. Durante a Copa, a gente viu que também tem outras que governam o país. Uhum. Então, que a gente tenha esses mais exemplos, e principalmente e nós africanos ou afrodescendentes, que também conheçam um pouco mais sobre o continente africano e tenho exemplos para ressaltar, colocar em paralelo, não só citar essa presidente da Europa, mas citar outros também. Que outros presidentes, né, dos países africanos a gente pode citar? Então, conhecer um pouco mais. Então, essa é a relevância que queria destacar de o interesse. Se vê hoje muito, as eleições já estão aqui perto, então essa coisa, não vou votar, não vou participar politicamente porque são todos corruptos. Não, todos têm essa responsabilidade de se posicionar politicamente. Ser político não é ter partido. Ser político, como falei durante toda essa explanação, é ter os seus direitos vingados também. Então, se eu quero um direito à educação, à saúde, eu preciso saber em como eu vou conseguir alcançar esse direito politicamente. Aqui seria como eu vou votar para alcançar esse direito, mas tem que saber como eu vou retribuir, como eu vou cobrar que esses meus direitos sejam cumpridos e poder avançar. Então, aumentar esse interesse e se achar capaz de governar e se achar capaz de ter esses direitos. O sonho que foi colocado bem inicialmente de querer também participar da luta, hoje se vê concretizado com essas mulheres que estão à frente de várias instâncias, de vários poderes. Muito bem, a Célia Miranda, cabo-verdiana, e estamos conversando com ela. Já temos perguntas, né, que vamos respondendo depois do intervalo, que foi o Augusto Amaral, um grande amigo aí que está escutando e está vendo o programa também pelo Facebook da Rádio Com, né? Então, a gente responde as perguntas. Quem tiver alguma pergunta para fazer também pode estar à disposição o Facebook também do programa Nós Uns Outros, né? E também temos o WhatsApp. Então é isso aí. Vamos ouvir mais uma música, né, que agora... Ah, não temos... Tá, vamos, não sei se... Vamos ver se a gente consegue ver pela, aqui pelo computador da Célia, né? Se ela... Se, vamos lá, Célia, ver se a gente... Qual é a música que seria? Então, agora só apresento a música da Estela Ramsay. E ela é uma das poucas mulheres que tocam esse instrumento, então... Que era um instrumento muito da esfera masculina. Então, ela teve essa curiosidade de ir à frente, eu também posso. Então, ela toca da Zimbábue, então ela essa imbira, que é um instrumento bem difícil de ser tocada, porque existe certas habilidades, e caso não treine essas habilidades bem cedo, como era negado às mulheres de treinar essas habilidades, então torna difícil ter essa competição, digamos, ganhar esse campo. Então é uma das poucas mulheres que conseguiu tocar a imbira e toca brilhantemente. Então vamos ver se ele conseguiu colocar. Vamos ver colocar. Vamos ouvir essa e música. Espero que apreciem essa música. É da Estela Ramsay, que ela é da Zimbábue. Vamos lá então, vamos ver. Programa Nós nos Outros. Vamos ver se a música entrou. Para ouvir a música, então vamos ver se a gente resolve o problema técnico aqui. Vamos para o intervalo, né, Anderson? E depois a gente volta, já são 7 horas. E então retomamos em seguida. Depois dos apoios culturais aqui da Rádio Com. Todo cidadão tem o direito de construir a sua comunidade. 3222-1571. Rádio Com 104.5 FM. Teia Ecológica, restaurante vegetariano em processo associativo. Traz para sua mesa a diversidade da agricultura familiar e orgânica. Venha nos conhecer e experimente nosso cardápio. Teia Ecológica, Praça Coronel Pedro Osório, 63. Fone 3283-7184. Consumidor Ecológico, seja mais um. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Programa Contraponto. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Na contra-informação aos grandes meios de comunicação. Rádio Com 104.5 FM. A voz da comunidade está no ar. Thank you. Muito bem, então, retomando o programa Nós nos Outros, aqui na Rádio Com, um programa organizado e produzido pelos alunos e professores do curso de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. E esse programa, esse projeto, né, que é um projeto de extensão da universidade e que é sempre aos sábados, às 18h às 19h30. E hoje temos uma novidade aqui, que o programa está ao vivo pelo Face da Rádio Com, né? Agora todos os programas da Rádio Com são ao vivo, né? E podem ver, além de dar voz, também pode ver as pessoas que estão fazendo o programa, né? Infelizmente não fiz hoje, tinha que ter feito um tratamento de beleza, mas não me pegou de surpresa aqui e acabei, então, mas brincadeirinha. Mas vamos lá. Agora a gente está ouvindo aí a imbira, que é um instrumento de Zimbábue, né? E que realmente é um instrumento bem diferente, né? Se a pessoa quiser, pode, no YouTube tem um vídeo, né, com essa instrumentista, né, e que você pode ver que é um instrumento bem diferente do convencional, que a gente mais bem raiz mesmo da região. A Célia Miranda, né, que é cabo-verdiana, e também que trabalha que está fazendo doutorado em educação. A gente tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente inclusive já conversou sobre essa pergunta aqui no intervalo, né? Que é sobre como é que como é visto, né, Frederico? Eu vou ver onde é que está a pergunta aqui, que foi o Augusto que fez, né, que ele dá parabeniza, né, a Célia. E fala de como funciona a educação infantil em Cabo Verde e como as crianças aprendem sobre os direitos da mulher. O currículo escolar contempla essa questão, né? E a gente estava conversando aqui no intervalo que isso não é discutido nem aqui, nem no Brasil. Essa discussão ela é bem feita, né? Gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso, né? Como é que se dá? Bom, então, eu ia começar a falar como é que é vista essa questão da mulher, então, dessas lutas agora em Cabo Verde, que é a realidade onde eu vivi. Como ele perguntou de como é trabalhada essa questão na educação infantil e tudo, diretamente, acho que não sei que país trabalha com isso com essas questões logo cedo, né? Então, na educação infantil não é bem trabalhada. O que se tem muito e hoje tá bem mais em voga a questão da luta das mulheres, é diluído na sociedade. Então, se fala muito mais do protagonismo da mulher e das potencialidades que ela pode exercer. Particularmente em Cabo Verde, que onde é a minha realidade. Em outros países também eu sei que existe, mas não posso generalizar porque não conheço as realidades. Mesmo em Cabo Verde tem realidades distintas. Então, lá a mulher sempre foi protagonista. Se fala muito numa sociedade matriarcal em vez de patriarcal. Então, antes o que era protagonizado só pelos homens, pela questão dos direitos, quando se vai se ver na sua essência, eram as mulheres que dominavam. Então, em Cabo Verde tem muito das mulheres chefe de família. Quando fala de chefe de família, não se fala muito em homens, porque os homens não participam de uma família, do núcleo familiar. Tem muito essa diluição da família. Então, os homens têm vários filhos com várias mulheres, não se integram numa única família. Então, quem acaba sendo esse núcleo familiar é a mulher e seus filhos. Então, lá a mulher desde cedo já trabalha, já sustenta a sua família, que são seus filhos, os primos e todos que se agregam a esse núcleo familiar. Então, sempre tem esse protagonismo da mulher. A mulher cabo-verdiana se vira muito bem sozinha. Então, se fala muito de eu não dependo de homem nenhum para fazer o que eu tenho que fazer. Então, elas é que trabalham, elas é que sustentam, elas é que se sacrificam. Então, o homem não tem uma participação muito ativa, né, nessa questão. Então, isso já entra na mentalidade das próprias mulheres. Então, quando tem algo para resolver, elas já sabem que para a mulher é sempre mais difícil. Então, ela já começa a se virar. Então, desde cedo, é a mulher que se vira, que trabalha, que estuda, para ter essa condição melhor. Quando lhe foi negado o estudo, o discurso que eu ouvi da minha mãe, por exemplo, é que eu não tive a oportunidade de estudar porque eu era mulher. Mulher não podia estudar naquela época. Uhum. Aliás, era priorizado que os homens fossem estudar e as mulheres acabavam ficando para trás, já que o acesso era muito limitado. Então, ela sempre diz, estude porque é o teu futuro. Então, quando isso desde cedo é cultivado, eu já sei que, tipo, o futuro depende de mim e de homem nenhum. Então, é aí que começa a questão do currículo. Não precisa estar num currículo oficial e dirigido pelo Estado. É o currículo familiar que, pelas experiências, que vão ditar o que qual é o papel da mulher, quais são os seus direitos. Então, a mulher desde cedo já sabe quais são os seus direitos, qual o que ela tem que fazer. Então, foi uma conquista das mulheres ter essa participação na educação. Então, é um dever da mulher adquirir essa conquista, para não deixar que essas vagas sejam apropriadas pelos outros. Bom, então tá. Então, a pergunta que o Augusto fez, mais ou menos, a Célia me respondeu, né, mostrando um pouco de toda como é que funciona essa estrutura, né? Que tem uma estrutura, pelo que eu entendi, tem uma estrutura muito machista ainda presente lá na Cabo Verde, né? Que, inclusive, seria bigamia, seria, quer dizer, um homem pode ter várias mulheres? Não é machista de questão de bigamia. Eles se acham que podem ter, tipo, ter filho com vários. Isso quer dizer que também a mulher pode ter, já vem tendo esse direito. Então, a mulher já tem, normalmente tem filho com mais do que um homem. Então, uhum. Tem uma, filhos de dois ou três homens, diferente, porque não se liga a nenhum homem, digamos assim. Então, uhum. Ela está naquele momento com aquela pessoa. Uhum. Então, vai levando a sua vida cuidando independente. Então, não precisa dessa figura masculina, dessa monogamia para constituir a sua família. Sim. Então, isso acaba tendo esse contexto. Então, o homem não é da família daquela... O homem não é o chefe de família que constitui aquele núcleo. Então, é a mulher que constitui aquele núcleo. Ela aqui vai tendo, escolhendo como vai se agregar a sua família. Então, tem... Sim. Vários filhos, então acaba não tendo nenhum pai, digamos assim, porque eles acabam não sendo tão presentes. Então acaba se virando e tendo esse protagonismo maior. Sim. Inclusive o Rui aqui, o Rui que nos ajudou na produção desse programa, que não está na cidade hoje, ele fez uma pergunta que eu acho que ele já praticamente respondesse, né? Ele pergunta assim: quero mandar um abraço para a Célia e aproveito para perguntar como é a situação das cabo-verdianas hoje, né, no país. Elas estão em pé de igualdade com os homens? O machismo está entranhado nas relações? Acabou aqui o celular, mas seria mais ou menos nas relações sociais, né? Então, acho que já foi respondida, né? Já praticamente respondesse essa pergunta aí. Obrigado ao Rui que está na escuta aí. Então, vamos voltar para aquela... inicialmente, tinha faltado o complemento, né, que tu estavas falando... Eu ia complementar um assunto que acabamos cortando com as perguntas que foram feitas, né, com a pergunta que foi feita. Então, eu gostaria de retomar aquele assunto. Tá, então, o que eu queria destacar agora era como era esse posicionamento, que vem muito ao que o Rui perguntou, dessa mulher hoje. Então, como eu tinha falado, a Janira Offer Almada, então, foi uma das mulheres que protagonizou a política, então que está à frente nessa luta, não só ela, porque o parlamento é composto majoritariamente por mulheres, mas é uma das caras que se destacam, digamos assim, é uma das que está abrindo trincheiras e mostrando novos caminhos. Então, a mulher, como estava falando em relação à pergunta, a mulher sempre teve esse protagonismo. Então, é preciso que constatar que, tipo, quando pisa em Cabo Verde, é notório ver esse protagonismo das mulheres em várias instâncias, tanto na economia, como na política, como em vários campos, né? Então, são elas que, em outros países, desde cedo, são elas que vão plantar, elas que vão colher, elas que vão produzir cultura de várias músicas, de várias... até a comunidade não trouxe a música aqui, mas, por exemplo, tem as batucadeiras, que é um grupo formado só por mulheres que toca e canta, dança, enquanto está nessa produção da agricultura. Então, elas que tomam essa frente, elas que organizam essa frente da produção agrícola. Então, o homem tem e contribui, com a força de trabalho, de arar a terra, mas as mulheres têm toda essa organização por trás, vendo as mulheres. E quando da colheita, toda essa organização vendo as mulheres. Esse dinheiro é das mulheres, elas que decidem o que vão comprar, o que não vão comprar. Então é preciso estabelecer qual esse poder que ela tem dentro da sociedade, porque muito das instâncias que vão permear, elas têm esse protagonismo. Então, tanto na economia, por deter essa mão de esses meios de produção, essa mão de obra e esse capital que é gerado com a agricultura, não só na agricultura, mas se forem ver quem vende nas ruas, quem distribui esse alimento para a população, são elas. Nos serviços, quem está na frente dos comandos das lojas, de toda essa produção, são elas. Então, é notável ver que elas têm esse protagonismo. Embora muito dos poderes mais altos, dos cargos, ainda estejam ainda fixado na mão dos homens, elas estão conquistando aos poucos. A gente, se os homens não tomarem posição, vão perder o espaço que eles conseguiram gratuitamente há um tempo atrás. Porque hoje as mulheres estudam, hoje as mulheres e veem que elas têm esse direito. E elas estão correndo atrás desses direitos. E os homens, se eles não se capacitarem para também ocupar esses espaços, eles vão perder um espaço que não era deles por direito, por capacidade, mas foi por questão do machismo que eles ocuparam. Então, brevemente, esse machismo não vai sustentar esse poder que eles tinham antes. Sim. Porque hoje a sociedade se limita pelas suas capacidades, pelo como você vai se habilitar para ocupar cargos. E se vê desde o ensino fundamental que muitos dos melhores alunos são mulheres. Muitos dos cargos que é por disputa, a questão da competência, da escolaridade, são as mulheres que estão conseguindo ocupar esses campos. Uhum. Então, é notório ver essa... como disse, essa luta não foi só lá atrás. É uma luta constante de ver seus direitos. Mas também é preciso ressaltar os deveres. Como eu disse, se um direito foi conquistado, eu preciso saber qual é o meu dever com esse direito conquistado. Eu não posso deixar que esse direito se perca, digamos assim. Se eu tenho direito à educação, eu preciso ocupar esse espaço da educação. É meu dever ocupar esse espaço para que ele não seja perdido, não seja uma luta morta de alguém que se sacrificou. Pois é, assim, até porque já estamos quase fechando o programa, né? E a tua participação, assim, por exemplo, a gente sabe que muitos estudantes que saem dos seus países, eles sempre têm aquele objetivo de voltar, né, e somar, né, esforços para a melhoria, para a estrutura do seu país, né, e qual é o teu objetivo em si, assim, em relação a isso? Qual é a tua meta, assim, vamos dizer assim? Então, pensando nesse meu direito que eu tive de vir estudar, de ter essa conquista, eu sempre tive como meta, tipo, vim para me formar em tudo que eu preciso para voltar para exercer o meu dever também com o meu país. Porque foi me proporcionado a possibilidade de conseguir uma educação fora, de angariar conhecimentos, então é meu dever também com o país, nas lutas que conseguiu, devolver isso para a África. Então, esse pan-africanismo vem um pouco disso. Se o país está formando e humanos para cabeças para desenvolver o país, como se fala, apostaram na educação, então ele não tem direito a receber esses frutos, que é muito hoje que se observa em vários países africanos, porque quando mandam alunos para fora para estudar, até mesmo profissionais, então tem déficits em várias áreas, porque muitos não voltam, porque a questão do mercado de trabalho fora é mais competitivo, é muito mais atraente. E Cabo Verde passou por períodos muito críticos, não só durante o colonialismo, mas também após, principalmente por causa da seca e da instabilidade. E não instabilidade política, mas não tinha todos os domínios necessários para fixar o Cabo Verde. Então, faltava muito emprego, porque teve que se construir quase tudo do zero. Então, muitas dessas coisas falharam no início, porque não tinha. Então, muitos emigraram para fora. E muitos foram estudar fora, porque se apostou muito na educação nessa época. Só que poucos retornam. Então, isso é uma dificuldade não só da gente Cabo Verde, mas dos países africanos em geral, e uma das pautas do pan-africanismo, essa questão dessas mentes que se espalham pelo mundo. E acho que é o meu dever ter essa contribuição com Cabo Verde, com a África, de também dar esse contributo. O que eu construí e fora também precisa voltar para o celeiro de onde veio. Então... Bom, estamos chegando então ao final do programa. Então, queria agradecer muito a Célia Miranda, né, que se dispôs a vir hoje, né? Teríamos mais uma convidada, mas não pôde comparecer, teve uns imprevistos, né? E a Célia saiu bem aqui nessa, conseguiu, a gente acho que respondeu as perguntas, as dúvidas dos ouvintes, né? E queria também, agora a gente, antes de ouvir a música final, né, que vai encerrar o programa, só agradecer aqui, hoje está aqui na técnica o Anderson, né, que está na mesa e está nas fotos também aqui, né, fazendo e também nos ajudando aqui no programa. E eu Clênio Rício, fazendo a intermediação aqui hoje, né. É isso, a gente agradece a todos. Semana que vem a gente está de volta, programa Nós nos Outros, aqui na Rádio Com. Vamos então para fechar com a música aí que a Célia escolheu. E... Tá, então apresento aqui a música da Cesária Évora. Então, a música Cesária chama, é muito conhecida, chama aqui Partido, por nós. Não podia sair daqui sem deixar uma música. Sim. Da Cesária Évora. Então, essa música é para fechar. Que a gente falou desde o início, então, essa Dia Internacional das Mulheres, então, que mostra o protagonismo das mulheres desde o início, né, na luta armada, para lutar contra o colonialismo, uhum. A participação das mulheres na política e a participação da mulher na sociedade também. Então, essa música partida vem falar um pouco dessa questão de estar no continente e ter que partir por forças maiores, como falei. As circunstâncias são diversas. Quando os países conseguiram a independência, não, os colonos não deixaram nada. Então, muitos tiveram que partir justamente em busca de novas condições. Mas que essa partida não seja eterna. Então, deixa essa música para apreciarem. Então, tá, muito obrigado, Célia Miranda, cabo-verdiana, estudante de doutorado em educação da Universidade Federal, que esteve conosco hoje. A semana que vem estamos de volta com Nós nos Outros. Boa noite. cresceu já estava a partir. Oi, partida, só vou podia separar. Minha cresceu, levanta para me abraçar, levanta para me beijar, para acariciar mesmo face. Minha cresceu, já está a partir. Oi, partida, só vou podia separar. Minha cresceu, levanta para me abraçar, levanta para me beijar, para acariciar mesmo face. Se tá servir para levar, mas tá servir para transportar. Caminho longe, separação e sofrimento, meu amor pra vos. Oi, partida, vou levar, vou te tornar a trazer. Senta a servir para levar, manta a servir para transportar. Caminho longe, separação e sofrimento, e amor para bom. Oi, partida, vou levar, vou te tornar a trazer. Oi, madrugada, imagem de minha alma. Manhã cresceu entregar seis lágrimas. Panca sofre nem chorar, e sofrimento que é só pra mim. Oi, partida, boi um dor profundo. Oi, madrugada, imagem de minha alma. Manhã cresceu entregar seis lágrimas. Vaca sofre nem chorar, é sofrimento que é só pra mim. Oi, partida, é um dor profundo. Sofrimento, meu amor, por favor, oi, partida. levar, vou te tornar a trazer.